Solo, boa noite, Patrick. 2-0, Lebron. T520, muito boa noite. Alfa Juliette 03 ao portão. Alfa Juliette Hotel 3. Thank you. solo, boa noite, Espaço 220. Azul 4220, autorizar táxi Alfa Juliette 01 no portão. Alfa Juliette 01 no portão, Espaço 220. Salvador, está dirigindo 20, direção 190 para Aracaju. Então, 3520 Aracaju, aguarde cópia, é a Delta. Então, 3520, copia? Copia. Salvador, Aracaju, nível 190, decola da 90, curva esquerda, saída Puca, Jamo, após, direto Aracaju, 54 no 4, transponder, controle, opera no 20, 119, decimal 35, então 3520. Salvador, Aracaju, nível 190, decola da 10, curva esquerda, na saída Puca, até Jamo, após Jamo, direto Aracaju. Controle 1935 e o transponder 5414, 3520. Acontecimento correto, também pronto, pushback acionamento no 03. Tá pronto já, para pushback acionamento, 3520. Solo copiou, 3520, tá pronto para pushback acionamento no 03. Olha a equipe de solução para o táxi. Autorizado, 3520. Salvador, bom dia, voo 9073. Salvador, voo 9073. Voo 1173, bom dia. Para Guarulhos, aguarde cópia, por gentileza. A informação em curso é a Delta. Dita sendo a Delta, confirmando é 9073. Sim, chegou 9073, Delta confere. Aguarde cópia da Olha da Bridge a saída. Grato, no aguardo, 9073. E Marima Romeu chamou o solo? Ah, sim, mas. Solo Lima Lima Romeu livrando na. Na Eco. Ah, é. Gente, vai lembrar na Eco, vai ser Alfa, Juliette, o senhor vai desembarcar no pátio 3 e depois a gente chama novamente no pátio 4. Parte no pátio 3, pode 4 aí, mano. Rafa, o senhor não vai poder pernoitar no pátio 3, foi a informação que o Fero mandou pra nós agora. Então o senhor vai entrar na Juliette, Alfa, Juliette, remota 10 no pátio 3. Acredito que depois eles devem solicitar para que o senhor vá para o pátio 4, então o senhor vai ter que me chamar novamente. Mas aí vê isso direitinho lá. Lima Lima Romeu copiou? Se Alfa Juliette, remota 10 do pátio 3. Quando lá tem seu sinalizador. Voo 9073, copia. Prossiga 9073. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Via Upezulu 16, Belo Horizonte, direto Trive, direto posto, conforme rota do plano de voo. Decola da 90, curva direita, da L da Bridge à saída. 54, 17, transponder, controle, opera no 20, 119, decimal 35, corrigindo. E aprovado Guarulhos 360. Via Pesulo 16 até Belo Horizonte, após direto trip, direto posto. Decola da 10, curva à direita da EL, da BRI, Ana 5497, controle 1935. Afirmo, 119, decimal 35, frequência do controle, cotejamento correto, também pronto, estiver com acionamento no 11. Grato, apontará pronto no 11, gol 073, 9073. contato do 3520 133 a bordo, autonomia de 2 horas, alternativa. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre 1 no 8995, ajuste no 09, novo. Até o ponto de espera da 10, via Índia, lá 1895. Ingresse agora na Juliette, o pátio 3 à sua esquerda, e ao estacionar, frequência livre, caso ele solicite que o senhor regresse para o pátio 4, aí o senhor me chama novamente. Salvador, eu vou 9073 na 19, vou te chamar. Pô, 9073, quando a equipe de São, me chamei pronto no Través 08 pro táxi. Livre, repórter ao Través 08 para o táxi, vou 9073. Lima, Lima Romeu? Lima, Lima Romeu, prossiga. Estacionamento para Pátio Pátio. Quem é esse sistema para ingresso no pátio principal, por certeza? Agora. Alugou 9063. Mandou 9063. 9063, aguarde. Lima, Lima, Rio, para ingresso do aeroporto de Santos. Lima, Lima, Romeu, autorizado que desce no pátio principal, na Lima, guarde. Mandou o Gol 9073. O Gol 9073 vai aguardar para pushback. Tem uns aeronaves que fica no posto e vai seguir a retaguarda do mesmo. Nós já fizemos pushback. Eu queria confirmar se a gente pode sair dessa posição do Traverso 1 com meios próprios ou tem que ser com tratorado. O senhor já iniciou o pushback? Ah, já completou. A gente está autorizado. Já fizemos o pushback. Sim, Marima Romeu, confirmei a posição. Teria condições de retornar? Gente, então retorne e mantenha o pátio 3, por gentileza. O 9073 vai ter que seguir o veículo do Solomon até o 08. Ok, então tá no guarda do mesmo 9073. Gente, vou entrar em contato com esse aero para agilizar. Mike Zulu Extreme, na escuta. Aguarde, gentileza. O Lima Lima Romeu já encontra-se no passo 3? Sim, então o senhor, após a passagem do Boeing da Gol, o senhor vai entrar no pátio principal, Lima, via pista, e quando estiver próximo ao pátio 4, o senhor vai seguir o veículo do Follow, que já está lá na espera do senhor. Ah, obrigado. O 9073 é o solo voltando. Consiga. Já entramos em contato com a Infraero, viatura, você deve estar aí próximo ao senhor para fazer o follow me. Ah, tá ok, até o ponto de espera, via pátio principal Índia, no ponto de espera Chame Torre em 118 decimal 95, o ajuste no 091. No 091, a gente está aqui, o ponto de espera, quando lá 1895, a torre voa 9073. solo Mike Zulu X-Ray. Mike Zulu X-Ray, prossiga. Solicito o reboque do pátio 3, posição 2, para pátio 1, posição 3. Reposta ingresso no pátio principal. Ok, grato. Lima, Lima, Romeu, 3 para a pátio principal. Ciente, Lima, via pista, a próxima pátio 4, segue o veículo do Follow Me até um mesmo. Lima. Mantém.